Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, a médica convidada é a professora da pós-graduação em pediatria da Faculdade IPMED, doutora Mônica Itabaiano. Obrigada mais uma vez pela presença na coluna, doutora. Olá, tudo bem? Tudo bem. Doutora, muitos pais, né, e acho que a população em geral está preocupada com alguns casos de caxumba, né, que tem aparecido em Belo Horizonte, no estado. Esse é um período em que a caxumba aparece mesmo, doutora? Sim, a parotidite, que é a caxumba, né? É uma doença viral aguda muito comum no inverno e primavera, né? Agora, doutora, é uma daquelas doenças que a gente sempre associa à criança, né? A questão da vacinação. A vacinação não impede o surto da caxumba? Sim, a vacinação impede o surto em 70% a 80% dos casos. Porém, tem muita gente que não foi vacinada na criança, né? E é uma doença que o pai e a mãe têm que ficar muito atentos, porque é uma doença perigosa ainda? É, ela é uma doença. Não é tão perigosa, mas ela tem os casos graves. Quando em adulto é comum acometer os ovários e testículos, que já é uma inflamação mais grave e raramente pode dar esterilidade. Quais são os sintomas iniciais que a gente pode definir um quadro de caxumba? São sintomas inespecíficos, com febre, dor de corpo, calafrio, náuseas, estranho. Com 2-3 dias, aí vai aparecer, geralmente, aumento das glândulas salivares. E qual que é o tratamento, doutor? O tratamento é só sintomático. Agora, mais importante que o tratamento, nós já falamos, é a prevenção, que é a vacinação. Qual que é o período que demora de que você pega a caxumba até você se ver livre da doença? Uma média de 9 dias. Se tiver uma complicação, aí tem os tratamentos mais específicos. Suspender bolsa escrotal, corticoide, essas coisas. Mas isso é mais raro. O mais comum é só os sintomas. Muito bom. Nós esclarecemos aí, então, tudo que diz respeito à caxumba com a professora de pós-graduação em pediatria da Faculdade IPMED, doutora Mônica Itabaiano. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada.